Created with free version for non-commercial use. Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Sua curtida já passa de 100, seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém que te perguntou. Created with free version for non-commercial use.